Nas manhãs de sol, vejo a luz brilhar. Um sorriso no rosto vem me inspirar. Meu pai e minha mãe sempre ao meu lado. Nos momentos de luta nunca é pesado. O amor é a força que nos faz crescer. Na família, nos amigos, sempre a proteger. Laços que superam, desafios vão passar. Valorize o amor, deixe o coração falar. Irmã, ao meu lado, risadas a ecoar. Juntos na estrada, prontos pra sonhar. Os amigos são flores no campo da vida. Cada um é um laço, uma história querida. O amor é a força que nos faz crescer. Na família, nos amigos, sempre a proteger. Laços que superam, desafios vão passar. Valorize o amor, deixe o coração falar. A força que nos faz crescer. Na família, nos amigos, sempre a proteger. Laços que superam, desafios vão passar. Valorize o amor, deixe o coração falar. E quando a tempestade vier nos assombrar, vamos nos unir, prontos pra lutar. Com gratidão e orgulho, nunca vamos cair. O amor é a luz que nos faz persistir. O amor é a força que nos faz crescer. Na família, nos amigos, sempre a proteger. Laços que superam, desafios vão passar. Valorize o amor, deixe o coração falar. E quando a tempestade vier nos assombrar, vamos nos unir, prontos pra lutar. Com gratidão e orgulho, nunca vamos cair. O amor é a luz que nos faz persistir. O amor é a luz que nos faz persistir. O amor é a luz que nos faz persistir. Enquanto a tempestade vier nos assombrar, vamos nos unir, prontos pra lutar. Com gratidão e orgulho, nunca vamos cair. O amor é a luz que nos faz persistir. Então abrace forte, sinta a emoção. Nos laços da vida pulsa o coração. Cada gesto um poema, um motivo pra amar. Com amor e amizade vamos sempre brilhar. Vamos sempre brilhar. Vamos sempre brilhar. Vamos sempre brilhar. Vamos sempre brilhar. Vamos sempre brilhar. Vamos sempre brilhar.